Serra, que os dados da Liverpool. Afirmo, 130 por 08. Obrigado, que os dados. Para o posicionamento. 90 no 08, está autorizado, seu táxi. Chamar na Gol no 642 para Recife 390, copia. Quilo Delta, Paulo Zuno 4, autorizado backtrack, reporte pista livre. Zulu C, controle 19.8, bom voo, até mais. Obrigado. Paulo, bom, minha 05, está se aproximando da ataque 3 GDM. 2, embalado, cubana direita. Paulo, 5722, bom dia, contato, Zulu mantenha o nível 320 na saída Gol, levar o Fito, web 5722. Agora é Val. 3, você mantém 2.000 autorizado final do procedimento terrestre. Três 171, um, chama Recife agora, 1251, um, alterna 33, decimal 25, então 3171. 251, 3325, grato, pode ser. Estação ali, frequência. 3890, para o táxi com 83 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando na calma. Juliette Alfa, Fonte Espera 186, 1012, boa viagem. Juliette Alfa, Fonte Espera 186, 3890, obrigado. Após o TAM, portão 11. Relativo, fazer a nave atrás de 11 minutos. Eu tenho 3, chame torre, 1186, Pomposo. Torre, bom dia, para 3153, baixo para lá. Bom dia, 3153, completa de aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1, 30 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 2. Guardando autorização 3153-1012. Autorização 2 Recife, só um instante a cópia, 1012. Afirmativo, 1012. Condições de alinhar da colação parada? Afirmativo. Linda cola sem parada, vento no 30 graus, 089, está 3890. Linda cola sem parada, está 3890. Tá 3153, pista de autorizado pouso no 30 graus, 089-1012. Sempre pouso, tá 3153. Tá 3890, decola 24, controle 19, decimal 8. 198, obrigado pelo apoio, tá 3890. Nada, boa volta. controle, bom dia, Tan 3890. 390, contato na decolagem. Suba e mantenha 330 na saída Puca Jamaracaju. 330 na saída Puca Jamaracaju, Tan 3890. Tá 3153, fala os 25, livrar direito no 21 decimal 9. Ah, livrar, fala o 21 9, bom dia. Fala, bom dia, tá 3153, livrar na sexta. 3153, só segue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3153. Salvador, é o Gol 1804, sentindo a informação Índia para cópia. Para cópia, 121, décima 9. 121, 9. Falou, Salvador, é o Gol 1804, sentindo a Índia para cópia. Portão 8. 804, número 3, aguarde a cópia, ajuste no 012. No 012, aguardando cópia, o Gol 1804. Copia? Avião. Recife 390 para o ISC 58, pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponda 5542, o Gol 1642. Autorizado, Recife nível 390, campeão ISC 58, decola da 10 para decolar de esquerda na Puca, transição Aracaju, 19.80, o controle 5542, o código 1642. Portão 612, chama pronto no 642. Já está pronto, vou no 642 para o posto de acionamento. Exato, chama o táxi. Vai para o táxi, vou no 642. No 607, copo. Pronto, no 607. Boa. Guarulhos, 360, Peruísque 50, pista no zero, curva direita, saída da Leida, Bidev, controle 119.8, transponder 5543, o gol no 607. Autorizado 360, Peruísque 50, da Leida, Bidev, 198, 543, transponder, gol no 607. Correto, no 607, portão 03, Champlão. 04, Copa Galeão. Afirma, prossiga. 360, para o ISC 50, após conforme rota do plano, pista no zero, curva à direita, saída da Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5545, gol no 804. Sim, autorizando 360, a Peru ISC 50, depois como rota do plano, decola da 10, curva à direita, saída da Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5545, gol no 804. Correto, portão 10, chama pronto, no 804. Portará 1804. No 3890, chama agora Recife na frequência 2545, alterna 2685, tá? 3890. 2545, 2685, tá? 3890, obrigado. Mike XZ Bravo, prossiga. Bom dia, Mike XZ Bravo. Está na posição remota do pátio. Aqui posso pagar da Nordeste. Está autorizado o início do reboque, reporte para iniciar o reboque até o gate 03, ok? Está autorizado iniciar o push aí da aeronave, após reporte para iniciar o reboque. Para o táxi. O 715, aguarde a copa, só um instante, 1012. Outro 2, quanto da borda? O gol no 642 para o táxi, 95 a borda, 3 horas e 28 minutos, alternado Salvador. 642 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1012, boa viagem. Juliette Alfa, 1012, ajuste, 198.62, no ponto de espera, gol no 642. Bom dia, voo no 642, se aproximando da ponte espera cabeceira 1-0, pronto para decolagem. Voo no 642, bom dia, autorizado a linha área decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem para o voo no 642. 7, pista 1-0, curva direita, saída Golio Fito, controle 119.8, transponder 5550, voo no 715. Portão 2, chama pronto, não acesse não. É o número 3, não é isso? Ok, meia dúzia, tá livre, autorizado. Paulo Salvador, gol no 804, tá no portão 10, pronto, pushback acionamento. Autorizado, champaque. Ataque, 804. Controle 1, 9.8. Controle 9.8, agora no 642. Salvador, agora no 642, bom dia. Agora no 642, bom dia. Contato, Sulei Mantém, nível 390, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Ok, 390, sessão Pucajama, Aracaju, gol no 642. Salvador, gol no 607, na 3, pushback acionamento. 07, portão 3, autorizado, sentado. Câmara ataque no 607. No 897, tá pronto, São Joãozinho, 890. Confins 360, pesolou no meia, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5552, o gol no 897. Autorizado é o 360. Solo Salvador, é o gol no 804, pronto, táxi 1 no 80 a bordo, tá com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. 804, livre táxi em frente, com cautela, observando o aeronave da TAM no reboque, vai para o 612. Táxi Juliette Alfa, ponto espera 18.6, quando pronto, o ajuste 1012. Uma boa viagem. Sente atento ao tráfego, via Juliette Alfa, torcendo no 8.6, ou gol no 8.0. Essa confirma a saída Dael Bridge, né? Dael Leda Bridge. Ah, tá aqui. Dael Leda Bridge, boa noite, tá certo.